Portal do Arrocha. Sexo pode ser perigoso, mas com preservativo faz bem. Evita algo não desejado, usando a consciência, meu bem. Isso é pra evitar o desgosto. Vamos nos prevenir também. Preciso muito dos teus carinhos. Troco seu amor por ninguém. Não uso drogas, não me engano. A droga no começo é uma droga. No fim é uma droga também. A doença está aí, não se seu amor por ninguém. Não, não, não, não, não, não. Não uso drogas, não me engano. A droga no começo é uma droga.